A distância aqui tá boa? Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria fazer aqui algumas considerações sobre o fenômeno da educação, já que me sugeriram para o ministro da Educação, coisa que eu não vou aceitar jamais. Eu, na verdade, não acredito que exista ninguém habilitado no Brasil a ser ministro da Educação, porque o problema da educação brasileira é absolutamente insolúvel e não adianta você nomear um ministro impossível, porque ele não fará o impossível. O problema da educação brasileira, eu acho que é um problema que, se a sociedade tomar consciência de que ele existe, de que é preciso fazer algo, e se cada um assumir a sua responsabilidade perante esse problema, nós levaremos no mínimo 50 anos para alcançar um patamar razoável. Não digo para competir com outros países, mas para atender o mínimo das nossas necessidades. E a primeira coisa que impede que a gente faça isso é o próprio conceito que eu já mencionei outro dia, da educação como um direito e, pior ainda, como um direito de todos, né? A educação brasileira é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que você, se você a desse para um pequeno número de pessoas, já seria ruim. Dar para todos, então, é um mal imensurável, imensurável. E, em segundo lugar, muita gente acredita que os nossos problemas na área vêm da falta de instrução. Ao contrário, eles vêm da instrução, não é a falta de escolas. O mal não está na falta de escolas, está nas escolas. As escolas são produtoras de problemas que nem elas, nem ninguém jamais conseguirá resolver. O primeiro deles é o seguinte: todo mundo sabe que na nossa escola secundária, os nossos alunos são os piores do mundo, recebem a pior formação do mundo e têm o pior desempenho do mundo ano após ano. Isso aí já vai para muitas décadas que está assim, né? E para vocês verem como é a coisa, teve um ano que o ministro da Educação, isso foi antes do PT, foi o FHC, o ministro Paulo Renato, nossos alunos tiraram o último lugar, ele disse que poderia ter sido o pior. Até hoje eu paro para pensar o que num concurso pode ser pior do que você tirar o último lugar. Tem que ter um lugar especial, tem o último e aqui tem brasileiro, é hors concurso para baixo. Né? Então, e os nossos estudantes universitários, 50% deles saem da universidade analfabetos funcionais. Façam a conta, gente. Isso está assim, vai pelo menos uma década e meia. Como nós temos, em média, 8 milhões de estudantes universitários, isso quer dizer que 4 milhões de analfabetos funcionais são despejados no mercado todo ano há uma década e meia. São 60 milhões de analfabetos funcionais. Isso aí é um terço da população brasileira. O que que nós vamos fazer com esta gente? Você imagina o dano que os analfabetos funcionais produzem em qualquer área de atividade a que eles se dediquem? Quer dizer, é uma espécie de uma rede de incompetência que vai crescendo, crescendo, crescendo e se espalhando para tudo quanto é lado. Medicina, engenharia, segurança pública, direito, tudo, administração, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Então, eu digo, o problema não é dar educação para as pessoas, o problema é o que fazer com esses desgraçados, né, que nós educamos para o analfabetismo funcional. Este problema é praticamente insolúvel, mesmo porque você imagina 50% dos professores são analfabetos funcionais. Como é que nós podemos elevar o nível de educação sem tirar o emprego dessa gente? Não dá para fazer. Só que se você tira o emprego de 60 milhões de pessoas, você criou uma crise social insolúvel. Você entende por que eu não quero o Ministério da Educação? Porque esse ministério é só para constar, é só para fazer bonito, tá certo? Você não vai conseguir fazer absolutamente nada, tá certo? E quando você sair, vai estar tudo do mesmo jeito ou pior. Eu creio que o problema da educação tem que ser encarado por toda a sociedade brasileira. Cada brasileiro tem que assumir a responsabilidade por isso e entender o tamanho do rolo que nós criamos. Fomos nós que criamos, foram as escolas que criaram esse rolo. Ora, as escolas estão na mão de quem? Estão na mão de demagogos, esquerdistas, comunistas, pelo menos 50 anos. Quer dizer, o primeiro setor que a esquerda, em que a esquerda realizou sua ocupação de espaço foi a mídia. Eu estava lá, eu vi como é que isso aconteceu. Em seguida foram as universidades, em seguida toda a rede de ensino. E o objetivo deles é só formar militantes ou eleitores, é só isso que eles querem, eles não querem mais nada. O que ajuda a produzir essa situação é a mesma ideia de que a educação é um direito, de que é algo que o sujeito merece e que o governo tem a obrigação de dar a ele. Ora, o que eu sei é o seguinte: se você recebe alguma educação, por pequena que seja, isso significa que você está preparado para desempenhar tarefas que são de maior responsabilidade do que as do povão. Quando eu era jovem, havia ainda entre os estudantes brasileiros a consciência de que eles eram a parcela mais esclarecida da população e que, portanto, eles tinham uma responsabilidade pelo desenrolar os acontecimentos. Eles tinham realmente essa consciência. O negócio está na nossa mão e nós temos que fazer alguma coisa. Mas isso foi até a década de 60. A partir dali, os estudantes começaram a virar os coitadinhos. Eles precisavam disso, precisavam de mais daquilo, mais daquilo, mais daquilo, e o governo tinha que dar para eles. Eu lembro que havia, entre os anos 70 e 80, havia o fenômeno dos excedentes, que os camaradas que eram aprovados no exame vestibular, mas depois não tinha vaga para eles. E eu assisti várias reuniões entre os representantes desse excedente, o ministro da Educação, Tarso Dutra, Jarbas Passarinho e outros, tá certo? E o que o governo fazia? Prometer, todos terão vagas. A educação é um direito de todos. Quer dizer, não foi o PT que inventou isso, não. Isso aí já veio do tempo do governo militar. Então, isto aí é uma coisa de você lisonjear, né, a juventude, prometendo a ela um benefício. Eu digo, mas escuta, mas você realmente adquire a educação superior para ganhar um benefício ou para você desempenhar uma tarefa mais difícil e de maior responsabilidade que os outros não podem? Você retira um diploma de medicina para quê? Para ele subir na vida, para ele ser o gostosão? É para isso? Em primeiro lugar, nenhum diploma por si não garante nenhuma ascensão social. Nós sabemos disso, mas uma coisa que é certa é que a responsabilidade que ele terá será maior do que a dos demais. Se você é apenas um assessorista, digo, bom, assessor, quantos andares tem o prédio? 10. Então, se você souber contar até 10, dá para ser assessorista. A 11 eu não sei mais. Não precisa, porque não tem 11º andar. Pelo menos no meu tempo, as pessoas pensavam assim, quer dizer, a instrução é necessária para certas funções, ela não é um benefício que as pessoas vão receber. Ela é o preparo que recebe para desempenhar certas funções socialmente úteis e que requerem um conhecimento a mais. Ora, esta noção desapareceu completamente. A educação passa a ser, vamos dizer, o objetivo da educação passa a ser o estudante e não o trabalho que o estudante, depois de formado, vai realizar para o benefício da sociedade inteira. Então, isso já basta para fazer todo estudante um ladrão. Porque você está lá gastando dinheiro que não é seu, te ou vem de imposto, ou vem da sua família, né? E isso é um direito. E quais são as obrigações que vem depois? Nenhum, em princípio. Então, esses que fizeram o cartaz Educação, Direito de Todos, eu os poria na cadeia. A educação não é direito de ninguém, pela simples razão de que o sujeito ativo da educação, no consenso de todos os educadores, é o estudante, é o aluno. Portanto, é algo que ele vai dar para ele mesmo. É algo que ninguém pode dar para ele. Ninguém, ninguém, ninguém no mundo. Ninguém aprende o que não quer aprender. Então, se é ele mesmo que tem que dar essa educação, como você pode ser um direito? Ó, direito, como explicava Simone Weil, é uma obrigação no terceiro. Se você tem um direito, quer dizer que alguém tem uma obrigação para com você. Então, quer dizer, eu tenho obrigação de dar educação para o sujeito que não quer educação? Como é que eu posso cumprir esta obrigação, meu Deus do céu? Esta é impossível. Isso aí se choca, então, com os princípios do direito. Ad impossibilia nemo tenetur. Ninguém é obrigado ao impossível. Então, eu não posso dar educação para quem não deseja adquiri-la. Eu não posso dar educação para quem deseja apenas um emprego, um diploma e o acesso a um emprego, que ele, um trabalho que ele não saberá desempenhar. Esse é o sonho de todo mundo. Não precisa ser competente, precisa apenas ter o diploma ou a proteção para você chegar lá. É esta mentalidade que nós estamos colocando em todos os nossos estudantes. Além da mentalidade frankfurtiana de que eles são vítimas da sociedade. A sociedade os explora. Eu nunca vi a sociedade explorar estudantes de maneira alguma, só vi dar tudo para eles. Então, nós estamos formando legiões de analfabetos funcionais cafajestes, com mentalidade criminosa. Como é que nós vamos resolver isso, porra? Você sabe que o crime no Brasil não está distribuído nas classes mais pobres. Todos participam disso. O crime está democratizado. Classe média e alta, está todo mundo delinquindo agora, uma beleza. Ou seja, nós damos instrução para o sujeito se transformar em criminoso. E isso está vindo há muitas décadas. E chega uma hora que você vê, o problema se tornou impossível de resolver. Então, qualquer sujeito que diga eu posso ser o ministro de educação, ele está enganado. Ninguém no Brasil pode assumir esse cargo. O cargo é superior à força humana. O que é preciso não é um ministro da educação, gente. O que é preciso são anos de discussão pública no seguinte sentido: não qual é o melhor projeto de educação, não, não, não, não. Mas o que eu posso fazer para eu educar aqueles que estão ao meu alcance? Na minha igreja, no meu bairro, no meu clube, na minha família, pelo menos. O país inteiro tem que assumir essa responsabilidade. Então, educação, responsabilidade de todos, não educação, direito de todos. A educação é um direito daqueles que receberão os benefícios do trabalho que as pessoas educadas realizarão para elas. Por exemplo, o cliente do médico tem o direito de receber o melhor tratamento que o médico possa lhe dar, o advogado, o engenheiro, ou o motorista que seja. Quando você toma um táxi ou toma um ônibus, bom, o sujeito tem uma carteira de habilitação. O que significa carteira de habilitação? É para ele subir na vida? Não. É para garantir que ele sabe dirigir aquela porcaria, que ele não vai meter o ônibus no poste, pô. E nós temos o direito de que ele não meta o ônibus no poste. Ou seja, quantas pessoas o motorista de ônibus transporta? Milhares e milhares e milhares. São esses os titulares do direito, e não ele. Os clientes do médico são os titulares do direito. Os clientes do advogado são titulares do direito. E assim por diante. Então, a educação não é um direito de todos, mas os frutos da educação são o direito de todos. Então, nós temos que mudar essa mentalidade 100%. Acabar com isso. E o estudante tem que entender que na sociedade ele é o último que tem o direito de opinar. O último. Por quê? Ele vive do dinheiro dos outros, ele só recebe benefício, e ele ainda não assumiu nenhuma responsabilidade. Você é um estudante enquanto tudo na sua vida é brincadeirinha. O que é a escola? A escola é um teatro, onde os problemas que você vai enfrentar não são problemas reais, são problemas montados para o seu aprendizado. Não é isso? Isso é assim, por exemplo, se você entrar na academia de boxe, o que eles vão fazer? Vão botar você para lutar com um campeão no primeiro dia, a sério? Não. Eles vão fazer uma brincadeirinha, fingir uma luta de boxe para você aprender. Não é assim? Então, isso em todos os setores da atividade é assim. A atividade é uma coisa e a escola que prepara para aquela atividade é uma outra que não exerce aquela atividade, mas a imita. A imita despindo-a dos seus aspectos mais difíceis e perigosos. Então, por exemplo, se você está na escola e vai fazer uma prova de história, você tem a responsabilidade de um historiador? Não, não tem. Você pode escrever besteira em tudo aquilo. Se errar tudo, você tem um zero e tem a prova de novo no mês que vem. Não, não há consequências. Um historiador, se ele escrever um livro muito ruim, cheio de besteira, ele está desmoralizado. Mas o aluno de história, não, pode dizer a besteira que queira. Porque aquilo é escola, a escola é para criança. Pode ser criança de 25 até 28 anos. Tudo ali é de brincadeira. E o sujeito que vive nessa circunstância de brincadeira, acha que tem o direito de opinar e fazer arruaça e dar palpite, tem direito nenhum. Essas são as pessoas mais inúteis e predatórias do país, são os estudantes. E está na hora de alguém dizer isso para eles. E tem que ler o Imbecil Juvenil para eles. Agora, vocês não são de nada, vocês não têm responsabilidade alguma, vocês são apenas um bando de criança brincando, e os pais se acovardaram, tá certo? E não sabem dizer a verdade para você. Você não é de nada, você não sabe coisa nenhuma, cala a boca, burro. Não é isso? E esse negócio de movimento estudantil, olha, eu acompanhei muito o movimento estudantil da jovem. As estrelas eram tipos como Zé Serra, Zé Dirceu, Rui Falcão. Um bando de idiota, Um bando de incapazes. Né? O Zé Dirceu adquiriu com a capacidade, quando ele, aos 40 e tantos anos, foi mandado para Cuba, e daí ele pegou um treinamento lá no Serviço Secreto Cubano, mas aí não era escolinha, não, ali o negócio é para valer. Né? Vocês querem saber o que é dureza? Bom, vocês estudem a formação de um agente de inteligência, do Mossad, da CIA, da KGB. Bom, aí o negócio é para valer, aí é duro. Então, o Zé Dirceu virou gente depois que ele foi lá para Cuba. Ele voltou, era outra pessoa. Até lá era assim, era o quê? Um molecão irresponsável, carreirista. Depois que voltou lá, opa, o negócio ficou sério. Né? O PT existe graças ao Zé Dirceu. Se não tivesse Zé Dirceu, já tinha acabado. Né? Então, por quê? Porque ele foi estudar em Cuba. Pô, né? Se deixar a formação dos nossos líderes estudantis por conta do quê? Da Faculdade de Direito, da USP, do PUTUSP, né? Vocês sabem o que acontece, porra. É esse bando de idiota. Pessoas que são absolutamente incapazes de perceber qualquer realidade. Pessoas que vivem de imaginação como moleques. Os nossos professores universitários, todos os que eu conheço, com duas ou três exceções, que são, aliás, são perseguidas no meio, todos são assim, são todos crianças. Eu vou dar um exemplo para você. Ó. Olha aqui. Semana passada aconteceu o seguinte: alunos da Universidade de Brasília expulsaram 13 manifestantes favoráveis ao presidente eleito Jair Bolsonaro, que se reuniam na manifestação no Instituto de Central de Ciências. Os cartazes dos apoiadores de Bolsonaro foram rasgados, eles foram xingados, e um dos manifestantes contrários ao próximo presidente cuspiu no rosto de um jovem, assim por diante. Né? Esta semana eu também li. Aliás, eu li uma entrevista de 2016 de um sociólogo cujo nome eu me esqueci, que é um sociólogo formado na antiga União Soviética. Você imagina, você não pega um diploma de sociólogo na União Soviética sem você estar de bem com o partido. Então, ele teve toda esta formação. E ele está dizendo, olha, os comunistas exercem uma ditadura dentro das universidades. 2016. E ele dá lá uma série de exemplos, que nem precisava dar, porque nós conhecemos. Este é o panorama, e todo mundo sabe que é assim. Só que daí aparece aquela menina, Ana Carolina Campanholo, sugerindo: ah, vamos lá, a gente tira a fotografia e documenta o que está acontecendo. Imediatamente veio a reação deste jumento que foi ministro da Cultura, o Renato Janine Ribeiro, ministro da Educação. Renato Janine Ribeiro manifestou preocupação nesta segunda-feira com a possibilidade de atos de censura e intimidação em diferentes universidades públicas do Brasil. Quer dizer, o garoto vai lá tirar uma fotografia, né, e vai reclamar, e isto é ato de intimidação? Vocês estão intimidando todo mundo há 50 anos. Né? De repente, uma pessoa sugere, apenas sugeriu que fizesse isso, não chegaram a fazer? E daí já vem o terror. Terror, pânico, invasão fascista, eles vão nos bater, eles vão nos matar, vai ser um genocídio, nós vamos tudo para Auschwitz. Que é? Esse cara não tem a menor noção da realidade. Esse sujeito não tem capacidade para ser professor primário. Hã? Isso é uma besta quadrada mesmo. Eu não estou brincando, não estou exagerando. Não é expressão de um sentimento, é uma avaliação objetiva. Hã? Esse sujeito, vamos dizer, ele nunca se meteu a discutir comigo, porque não é louco também. É louco assim, pero no tonto. Hã? Então, mas eu não vejo ele abrir a boca jamais se não, ser pra dizer, se não, não é para dizer esse tipo de besteira. Que mostra total falta de senso de proporção, total falta de senso da realidade. Aonde ele adquiriu a formação para ser assim? Na USP. Né? Quando eu li o livro do Paulo Arantes, Departamento Francês de Ultramar, reconhecendo que a USP não tinha formado nenhum filósofo, porque nós dávamos mais ênfase ao rigor das informações, da historiografia, então, nós, em vez de formar filósofos, nós formamos historiadores da filosofia. Hã? Que história da filosofia o pessoal da USP publicou? Né? Além daquela porcaria da Marlene Chauí. Nada, nada. Simplesmente não há produção na historiografia da filosofia da USP. Não há nada. Eles não formaram nenhum historiador da filosofia. Por que que você acha que eu tive que fazer a história essencial da filosofia? Porque não tinha o livro-texto. Só tinha o livro-texto estrangeiro. Né? Você tem o Copleston, você tem o Edward Zeller, você tem um monte de clássicos da história da filosofia, né? O Giovanni Reale, tem um monte, Hilbert, montes, mas brasileiro você não tem. Eu ainda citava o livro do Castro Neri, Evolução do Pensamento Antigo. É só seu pensamento antigo, um livro publicado em 1936. Falei, esse aqui tem nível para competir com os estrangeiros, os outros não têm. Né? Então, quando o Paulo Hernandes diz isso, eu digo, peraí, como é que você pode dizer que vocês formaram historiadores da filosofia se não há livros de história da filosofia produzido por vocês? Do que ele está falando? Em que mundo ele vive? Né? Ele vive num mundo de autolisonja, que se torna, para ele, realidade, autolisonja grupal. Vocês já viram professores da USP num debate? É uma troca de confete que eu nunca vi na minha vida. Né? Todos eles se tratam no diminutivo. Mariazinha, Joãozinho, né? Joaquinzinho, é tudo assim. Trocando beijinho, afago. O sujeito para ler, chegar lá dizer a maior enormidade da paróquia, todo mundo. Né? O que é isso aí? Interproteção mafiosa. Né? Ninguém pode chegar lá e dizer, pô, você não entende nada desse assunto, cala a boca, burro, vai para casa. Né? Vocês viram o falecido Zé Américo Mota Pessanha me inspirou um livro inteiro. Ele, numa conferência, falou tanta estupidez, mas tanta, que eu comecei a meditar e falei, olha, para você corrigir o erro, você precisa de mais espaço do que para você praticar. Né? Você chega assim e fala, olha, fulaninho comeu a mulher do vizinho. Uma frase só. Quantas frases ele precisa para se livrar dessa acusação? Para testemunho, raciocínio, demonstração, etc. E mesmo assim ainda sobra dúvida, sabe? Então, o erro, a mentira, tem o privilégio de poder ser breve, a sua refutação não. Então, você, para explicar a dimensão da estupidez que o Zé Américo tinha dito ali, eu tive que escrever um livro inteiro. E, de certo modo, fazer um giro por a história inteira do Ocidente, porque, por trás do que ele dizia, havia a falsificação completa da história do Ocidente. Então, em primeiro lugar, ele acreditava que existia uma tradição filosófica materialista, que era muito mais importante e abrangente do que o resto. Eu falo, oh, quantos membros tem essa tradição? Cinco, seis? A tradição inteira da filosofia grega, medieval, moderna, não é materialista de maneira alguma. Os materialistas são exceções. E são realmente pessoas vamos dizer, de nível filosófico menor. Quer dizer, o materialismo é uma das primeiras coisas que o ensino da filosofia, que o estudo da filosofia supera. Né? Então, que raio era esta tradição filosófica que tinha, por exemplo? Tinha o Epicuro, não sei que, antes de Cristo. Depois ia aparecer Patrício no século XV. Ei, que raio de tradição é essa que pula 20 séculos? Né? Tem tradição nenhuma. Tinha nomes isolados. Então, e, no entanto, era um professor da USP, um professor respeitado da USP, paparicado. Claro que era uma besta quadrada, eu não tenho a menor dúvida. Como todos eles são. Né? A USP teve professores bons no tempo que vieram os primeiros franceses. Etienne Sorriot foi professor lá. Né? Agora, quando aparecia um filósofo de verdade aí, a USP dava uma chance, mas não dava. Quando teve o Wilhelm Flusser, né? Ah, não tem diploma em filosofia. Então, não deram chance para ele. Ele se cansou e foi para a Alemanha. Na Alemanha pediram diploma, não entregaram imediatamente uma cátedra para ele, porque conheciam o trabalho dele. Então, esta coisa do diploma no Brasil, assim, é autodefesa mafiosa, aí só. É só isso, é um fetiche. Então, os caras, ah, o Olavo não tem diploma. Claro que não tenho. Né? Você acha que eu vou aceitar uma porcaria dessa assinada por algum Zé Américo Mota Pessanha, por algum Paulo Arantes? Isso para não falar o Paulo Giraldelli, mas o Paulo Giraldelli assinar o diploma aqui. Hã? Você pensa que eu sou o quê? Palhaço para aceitar isso aí? A resposta é enfiar naquele lugar. Não, não pode enfiar, porque daí a pessoa tem que nascer por ali, para atrapalhar. Vão me acusar de abortista. Quer dizer, que palhaçada que virou a nossa universidade. E a pergunta é: o que nós vamos fazer com essa gente? Se você calcular apenas 14 anos ou 15 anos, são 60 milhões de pessoas. Todos eles têm emprego. E todos eles estão exercendo as suas profissões de maneira destrutiva, prejudicial, prejudicando o povo, prejudicando os seus clientes, prejudicando os seus fregueses, prejudicando todo mundo. E, em geral, tomando dinheiro do governo. O que é certo fazer com essas pessoas? Bom, se fosse em Cuba, não teria problema mandar todo mundo cortar a cana e pronto, acabou. Nós não podemos fazer isso porque nós estamos na tal da democracia. Não é isso? Então, e a educação é tida como um dos direitos democráticos fundamentais. Agora, para você ter ideia, né? Outro que só abre a boca para falar besteira e tá, tem autoconceito nos meios universitários, o senhor Fernando Henrique Cardoso publicou um artigo no Washington Post dizendo o seguinte: o Bolsonaro é um capitão do exército aposentado que durante décadas, como congressista, continuamente votou em favor de interesses corporativos. Quer dizer, interesses de grandes empresas. Qual grande empresa? Hã? O Bolsonaro nunca votou a favor de coisa nenhuma no sentido. Não tem, não há nada, nada, nada que você possa dizer. Não, ele defende interesse corporativo. Só se por interesse, só se está usando a palavra corporação em duplo sentido, dizendo que ele defendeu a corporação da Polícia Militar. Isso sim, só se foi isso. Mas acontece que escreveu artigo em inglês, corporative interest, quer dizer, interesse das grandes empresas. Ora, se ele tivesse defendido o interesse das grandes empresas, elas teriam financiado sua campanha. E ele não tinha dinheiro sequer para comprar um chiclete, pô. Né? Quer dizer, como é que um cara que foi presidente da República quer uma coisa dessa? O Fernando Henrique, tu é um mentiroso chinfrim. Tu é um bosta. Isso que você é. Aqui. Bolsonaro surfou um tsunami de raiva popular e desespero, pá, pá, pá, pá. Ele conseguiu fazer isso por causa da crescente suspeita popular de que a democracia representativa é incapaz de entregar os bens que promete. Eu digo, opa, ele desconfiou da democracia representativa ou do governo? Se eles escolheram votar no candidato, é porque eles confiam na eleição, confiam na democracia representativa. Eles não confiam nos caras que estavam no governo fazia 14 anos. Quer dizer, como é que o senhor escreve um treco desse? Como é que a desconfiança da democracia representativa pode produzir uma eleição vitoriosa? Você não estudou ciência política ou animal? Não, não estudou. Nunca estudou. Você não estudou coisa nenhuma. Você ficou lá lendo a apostilinha, colando e falar só para comer as menininhas. Isso é que você fez na faculdade, como todo mundo. Depois sai lá, eu sou o Fernando Henrique gostoso, eu sou gostoso, não sei o quê. Daí. Ainda tinha coisa pior aqui. A mídia mainstream está perdendo influência. A sociedade perdeu a sua anterior coesão. Viu? Hã? Você não viu coesão nas ruas? Você não viu a unanimidade do povo contra a Dilma, que tinha 95% contra e 5% a favor, né? Quer dizer, o país está dividido. Como dividido? 95% de um lado e 5% do outro? Né? Percebe que os votos do Haddad empataram, sabe com o quê? Com os anulados, com os votos nulos. Ele ganhou um pouquinho dos anulados, né? Um pouquinho a mais. Né? Então é o seguinte: tinha muita gente que não gostava do Bolsonaro, mas que jamais votaria no Haddad ou qualquer outro candidato indicado pelo PT. Então, nós temos uma união nacional anti-PT. Como é que eu dizer? A sociedade perdeu a coesão? Escuta, meu filho, a campanha do Bolsonaro, aliás, desde 2013, esses movimentos populares anti-PT jamais quebraram uma vidraça, jamais quebraram um velocípede na rua, né? Jamais quebraram o nariz de ninguém. É a campanha mais ordeira e pacífica que já se viu no universo, né? E você, a sociedade perdeu sua coesão? E perdeu a coesão porque você está fora da coesão. Você não pertence à União Nacional. Né? Então, sem reconstruir a confiança, como pode haver recuperação econômica? Ué, confiança tem, o pessoal confia no Bolsonaro, pô. Não confia em você. Então, se você se meter, você só vai criar desconfiança, como aliás você está criando com esse artigo. Não. É imperativo tecer novamente os fios que ligam as políticas e instituições com a dinâmica da economia e da sociedade. Digo, mas o pessoal do mercado não está satisfeito com o Bolsonaro? Esses liames já foram reconstruídos. Né? Isso não acontecerá aderindo à onda regressiva que divide a sociedade em campos inimigos. Hã? Escuta, peraí. É o Bolsonaro que, durante 50 anos, expulsou da universidade que não concordava com ele. O Bolsonaro que tirou todos os meus empregos na mídia porque não concordava comigo, foi ele que fez isso? Vocês estão há 50 anos fazendo isso. Vocês jogam no lixo, o pessoal que não concorda com vocês, tapa a boca deles, e daí o que sobra, que é uns 15, 20%, vocês têm o unanimismo nos 15, 20%, vocês dizem que isso é opinião pública nacional. Mas você não sabe que a maioria do Brasil, brasileiro é conservador? 70, 80%, de acordo com várias pesquisas feitas por... Inclusive por gente de esquerda, quase todas as pesquisas são feitas por gente de esquerda. Como é que num país maciçamente conservador você não tem um partido conservador, não tem uma universidade conservadora, não tem um canal TV conservador, não tem nada? Sobretudo não tem um partido, não tem representação. Que raio de democracia é essa? Que eles se acostumaram a chamar de democracia aquilo que eles obtiveram quando acabou o governo militar. Os caras que estavam no exílio, né, voltaram todos, ocuparam todos os cargos, se encheram de dinheiro do governo. Isso para eles é a democracia. Ora, mas nós sabemos que quando eles dizem democracia, eles estão querendo dizer o que eles chamam de democracia para fora, é o que para dentro eles chamam de centralismo democrático. É o seguinte, é a democracia para nós, os outros que se dão, o povo que se dá. É isso que eles fizeram. Agora, será que esse cara não sabe disso, não? Claro que sabe. Sabe, finge que não sabe. Acontece o seguinte, fingindo que não sabe, você acaba não sabendo mesmo. É a auto-hipnose da ignorância. É assim, é como o cara mentir no interrogatório da polícia. Ele mente uma vez, duas vezes, três vezes. Lá pela 15ª, ele não sente que está mentindo mais. Ele já mente com sinceridade. Tipo Lula, não sei de nada. É o Nixon, não sabia de nada. É o Barack Obama, não sei de nada. É o Clinton, não sei de nada. No começo é mentira, depois vira um modo de ser. E o FHC já incorporou isso aí. Ele é um fruto da nossa universidade. Ora, esses organismos internacionais, como eles têm interesse nesse tipo de gente, eles paparicam e enchem o cara de títulos honoris causa para dizer que ele é bom. Mas ele não é, ele é só um agente globalista. Ele serve para eles. O Jorge Soros ri dessa gente, ri do FHC, ri do Haddad, ri de todos esses brasileiros que trabalham para ele. Como os governantes da antiga União Soviética, os líderes do Partido Comunista da União Soviética, riam dos comunistas brasileiros. Isso está amplamente documentado. Leia o livro do Orvaldo Peralva, o retrato. Está tudo lá. Nunca levaram os comunistas brasileiros a sério e também. Você pensa que esse pessoal globalista leva esse FHC e Haddad a sério? Vocês estão brincando, né? O globalista mais burro é um Albert Einstein comparado com esses caras. Qual é o nível do globalista? Leia o livro do Carol Quigley, que é um teórico do globalismo. Vocês vão ver o que é um globalista. Gente que trabalhou para o globalismo, Arnold Toynbee, Graham Greene, todos eles trabalharam para a elite globalista. Aldous Huxley. São gênios. Eles estão do lado errado, estão do lado do mal, mas são gênios. Agora, esses caras aí, que contribuição fizeram para o globalismo? Nada, estão só ajudando o globalismo a dominar o Brasil. Ajudando a China a comprar tudo, ajudando o Jorge Souza a corromper os outros, fazendo esse papel de palhaço, tá certo? E ainda posando de importante. Então, gente, o que fazer com a educação brasileira? Eu acho que, em primeiro lugar, é o seguinte, eu vou apelar ao nosso querido capitão, presidente Bolsonaro, que não nomeie ninguém. Isso, vamos organizar um debate nacional durante 2 anos. Não é perguntando como vamos resolver a educação nacional, é perguntando o que cada um de nós pode fazer pela educação nacional na sua esfera de ação. Você é chefe de um partido político, o que seu partido pode fazer pela educação dos filhos dos membros do partido? Você é da igreja tal, o que a igreja tal pode fazer pela educação dos filhos dos seus fiéis? Você tem um clube de futebol, o que o clube de futebol pode fazer pelos filhos dos seus sócios? Todos nós temos que nos mobilizar. Foi assim que se fez a educação americana, meu Deus do céu. Os Estados Unidos não tiveram um Ministério da Educação até o tempo do governo Carter. que em todas as pesquisas é tido como o pior presidente americano de todos os tempos. E que a partir do governo Carter, a educação acabou de mergulhar. Né? Como é que foi a educação americana? Era iniciativa da sociedade, não era educação empresarial. Porque no Brasil, assim, ou a educação estatal, que é dada de graça, quer dizer, a troca do imposto, ou a educação empresarial, se a gente vai montar lá uma faculdade para ganhar dinheiro. Mas existe uma coisa de jumento? Existem milhões de alternativas que não são assim. Se fosse assim nos Estados Unidos jamais teria levantado o voo. Hã? Eu estou falando, eu estudei numa escola que não era nem estatal nem privada. Hã? Era uma escola da igreja que era de graça para todo mundo. Quem podia dava algum dinheirinho, quem não podia não dava nada. Nós estávamos, pindaíba desgraçado, nunca minha mãe gastou nada com a minha educação primária. Hã? Entidades desse tipo aqui precisam proliferar no Brasil. Nós temos que estudar a história da educação americana, como os americanos vieram a ter a melhor educação do mundo até o governo Jimmy Carter. Foi assim. Nenhum governo prometeu resolver o problema. E aquele que prometer estará mentindo. Né? Aquele que prometer educação para todos está mentindo. É um ladrão. Né? É um charlatão, vigarista. Nenhum governo dá educação para todos, não. Isso não existe. A sociedade tem que se educar a si mesma. E a. Para isso, ela tem que ser responsabilizada. Sabe aquele negócio do John Kennedy? Não pergunta o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Está na hora de a gente aplicar isso na esfera da educação. Não pergunte o que o Ministério da Educação pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pela educação nacional. Nós temos que espalhar essa mentalidade. Estou lançando esta campanha agora. Ministério da Educação, Ministro da Educação, Ministro o caralho. Quem quer que se apresente e diga, eu quero ser Ministro da Educação, é um louco, ou é um irresponsável, é um moleque. É? A não ser que ele use o cargo só para fazer essa campanha. Falar, eu não posso resolver este problema. Eu não tenho capacidade para resolver esse problema. O Estado brasileiro não tem capacidade para resolver um problema desse tamanho. Nenhum Estado do mundo tem essa capacidade, porque nunca nenhum resolveu. Nenhum Estado deu educação para todo mundo com bons resultados. Nunca. A União Soviética deu. Está para todo mundo. Né? Então estava cheio de engenheiro varrendo rua, né? Advogado vendendo cachorro quente na esquina, todo mundo uma pindaíba desgraçada com seus diplomas. Né? E riam, evidentemente, o diploma soviético era objeto de riso. Né? Então é isso que nós queremos? A sociedade, todo mundo vai ser doutor? Ô, doutor, dá um cachorro quente aí. É assim? Ô, doutor, engraxa meu sapato aí. É isso que vocês querem? E pior, as mesmas pessoas que estão fazendo isso. Falam mal do bacharelismo. Eu digo, mas vocês são os maiores bacharelistas de todos os tempos. Quem promete educação para todos é um bacharelista doente. Né? Eu não quero que o povo todo seja educado, eu quero que o povo todo tenha um bom emprego, tenha uma boa casa, tá certo? Tenha uma existência honrada, tenha segurança, tenha assistência médica. Isso aí é o povo precisa. Diploma de doutor? Não precisa, não. Então, vamos parar. Hoje eu não vou responder pergunta, não. Estou meio cansado. Fica para a próxima, tá? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.